CACACA, essa é a sigla, somos nós na correria do Comunidade Ativa. CACACA, essa é a sigla, somos nós na correia do Comunidade Ativa. Valdeirejo Oliveira, nada tem sido fácil, somente Deus pra nos livrar destes obstáculos, vou batalhando na fé. Quando eu sigo o meu caminho, a rosa é bela, mas traz sempre consigo os espinhos. Eu sou guerreiro da paz, por ela eu faço o possível, por ela eu vou batalhar. Basta ter fé que consigo, meu dia a dia, meu trampo, meu ralo diariamente. A consciência é tudo, quero ser independente. E aqui eu me apresento pra muitos que não conhecem. Cleverson antissistema, chamado filho do rap. Na minha área é assim, por ela eu vou caminhando. No tic-tac do tempo, no coração vou levando. Periferia, favela, todos precisam de paz. Valdeirê, Jockey Club, também a Vila São Brás. Industrial, Água Boa, João Paulo e Vila Índio. Um salve aos manos do Piratininga, BNH, Santo André, Cachu e Canaã 1, Canaã 2, 3 e 4, e o parque é só mais um dos vários bairros daqui, da nossa grande Dourada. Vai o meu salve também aos que não foram citados. Meu Deus, em nome de todos eu vou pedir novamente, Deus olhar nosso povo e perdoar nossa gente. Meu Deus, em nome de todos eu vou pedir novamente, Deus olhar nosso povo e perdoar nossa gente. CACACA, essa é a sigla, somos nós na correria do Comunidade Ativa. CACACA, essa é a sigla, somos nós na correria do Comunidade Ativa. 21 anos de idade, mais de um jovem brasileiro que liga a rima, o rap, para o mundo inteiro. Quero que preste atenção, junto comigo repita: o mundo livre das drogas, todo levido perigo. Mas o nosso submundo não é isso que revela. A vida é dura, é difícil pra quem morar na favela. A agonia, o desespero chega e bate na porta. Muitos cachorros latindo, na madrugada é foda. Ouço os barulhos de tiro, sirene de viatura. Nem mesmo dentro de casa se sentimos seguros. Eu oro e peço a Deus pelas famílias carentes. Deus olhar nosso povo e perdoar nossa gente. CACACA, essa é a sigla, somos nós na correria do Comunidade Ativa. CACACA, essa é a sigla, somos nós na correria do Comunidade Ativa. Todos da minha quebrada, mão do salve, tá ligado? Ao Fernando e o Sombra, também o Mano Vado. Pro Edinho, Fi, o Petinho, Eliseu, o Cidinho, o Evandro, que são aliados meus. As mina da correria, fervedeira de verdade, que são a favor do rap, a favor da realidade. A minha cara é o rap, meu instinto natural. Mando um salve aos manos, por fase terminal. Pode crer, vou caminhando e vou levando a minha rima. CA, esta é a sigla, Comunidade Ativa. Pode crer, vou caminhando e vou levando a minha rima. CA, esta é a sigla, Comunidade Ativa. CACACA, essa é a sigla, somos nós na correria do Comunidade Ativa. CACACA, essa é a sigla, somos nós na correria do Comunidade Ativa. Paz, saúde e fé é o que importa a todos, nos jornais em destaque. Todo dia um corpo, só pare, pense e reflita na dor de uma família. O filho bate na mãe, o pai estrupa a filha. Sei que é difícil aceitar, mas é a realidade. A violência aqui já dominou a cidade. Me diz quem é o culpado, quem tá por trás disso tudo. Seja quem for, apareça, pois isso é um absurdo. Donas de casa inocente, perdendo as noites de sono, vendo crianças com fome, jogadas no abandono, dormindo em portas de bar e nas calçadas frias, sem saber ler e escrever, sem saber o que é família, comem resto de lixo, se aquecem com jornal, só sabem engraxar sapato por menos de um real. Me disse isso é o bastante para livrar o sustento, pra comprar roupa e calçado, comprar o seu alimento. Vamos fazer algo mais para ajudar os carentes. Deus olhar nosso povo e perdoar nossa gente. Meu Deus, em nome de todos eu vou pedir novamente. Deus olhar nosso povo e perdoar nossa gente. CACACA, essa é a sigla, somos nós na correria do Comunidade Ativa. CACACA, essa é a sigla, somos nós na correria do Comunidade Ativa. CACACA, essa é a sigla, somos nós na correria do Comunidade Ativa. CACACA, essa é a sigla, somos nós na correria do Comunidade Ativa.